teu corpo moreno. Tem mel, tem vinho e veneno, tem fruta madura do mato, tem canto de passarinhos, tem flores, também tem espinhos, tem mansidão de regado. Menina, teu corpo é loucura, é tempestade e ternura, que tento ganhar, não consigo. Risco meu coração na espora, e depois que eu for embora, nunca mais falo contigo. Quando eu estiver distante, além destes vales e montes,